superficialidade. Tudo se oferece, nada tem de verdade. Nenhuma conclusão, na era da informação. Confusão, padrão, plasticidade. Todo mundo fazendo faculdade pra celebridade. Adicionando lei, a fogueira da vaidade. Tamanha quantidade de inutilidade. Atrofia cerebral e imbecilidade. Distorcido conceito de alto investimento. Não dá prioridade à própria personalidade. Vida de tendência, pura aparência. Tirou o documento, mas não tem identidade. Consumir larga escala, não cabe nem na mala. Quando fala, só demonstra um monte de futilidade. Sempre que o dinheiro seu parceiro proporciona, ele interage, mas nunca com profundidade. É assim que a gente dança. É assim que entra na dança. É assim que a gente dança.